Radio Livre. Boas. Aí, essa é pra quem perdeu a vida. No escadão, no beco, sangue clama conversão. Mas cadê o povo eleito preocupado com os beats, né, tio? Com as produção. Sonha com apertado play e outros de fuzil na mão. Apelo por dinheiro no púlpito virou costume. Quem vem lá por baixo da blusa o volume já não assusta. Tem fita que frustra, Jerry uma abusa, asa e abuso. Estilo chique amarelo de teto solar. O que que vai inspirar? A vida pra eu querer mudar. Cê pensa o que? Seu apelo já não me comove. Quando cê cai, aí cê descobre a amizade. Além dos palcos, dos lances de show. Não pelo que fiz, mas sim pelo que sou. Longe de ser santo, um pecador confesso. Um leão por dia é parte do progresso. Feito de parte entre vários estágios. Passados 25, né, Gorano, é só um presságio. Essa é pra quem ainda vê esperança na luta. De seguir firme, trilhar uma boa conduta. Fico voto de saúde, paz, prosperidade. Pros inimigos, paz em dobro e até mais tarde. Se precisar é 011 São Paulo, Brasil. Se é pelo certo é com nós mesmo, aí firmeza, tio. Oh, when that fire starts to burning deep down inside of you, when that love wheel starts to turn it, oh, ain't nothing left to do but find an all the way lover. Got to be all the way, all the way, all the way. Na cena Magalhães de volta no para, chamar as tropas pra fora. Que essa é hora, no breca que não demora. É nós de novo, conexão é de mire. De caráter pra nós, só atitude que transmite vixe. São quase 30 de puro veneno no meio do sofrimento. Morrendo por dentro, vendo, vejo. Passo a passo, meu ser perecendo, crescendo e vendo. Só sangue escorrendo, não aguentei tio, não tô podendo. Mó tiração com o povo, mistura só tem ovo. Sem Deus da conta, pego as armas, vou pistola os ouro. Quero os malote, não vou morrer num bote. Se for ter que trocar pra não morrer, então que troque. Há mil anos vivendo, vendo, aprendendo, evoluindo, ganhando e perdendo. Há mil anos vivendo, vendo, aprendendo, evoluindo, ganhando e perdendo. Há mil anos vivendo, vendo, aprendendo, evoluindo, ganhando. Há mil anos, há mil anos vivendo, vendo, aprendendo, evoluindo, ganhando e perdendo. O Red Flash Whisky, patrão quer suíte. As modelos de elite, estilo vagabundo chique. Louis Vuitton boutique, alta classe, acredite. Deita no chão que nós só veio aqui, tiozão, buscar os beat. Em Dungeon queridão, depois da vibe sessão. Em choque, né, Loki, desacredita nos clãs. Sinceridade, porém, demorou bem que vem. A paz em dobro, prosperidade também. A mil e que nós trama, sem querer sucesso e fama. Mais de 15, a mesma vida, a gente faz porque ama. Aos 32, eu não tô mais naquele pique. Mas sem fazer estrago, empunho de uma caneta bique. Há mil anos vivendo, vendo, aprendendo, evoluindo.